Sim, foi um jogo em que fomos pouco edificados. Um jogo, primeira parte controlada, estávamos bem em cima do jogo. Um dia normal estaríamos a ganhar por um golo, dois golos ao intervalo. Foram as oportunidades que criámos. O Oleiros não criou nada na primeira parte, efetivamente. Começámos a segunda parte. Eles, contra a corrente do jogo, fazem o golo de uma bola parada. Trememos um bocado a seguir ao golo, mas depois conseguimos reorganizar, conseguimos voltar ao nosso jogo e felizmente conseguimos o empate ainda antes do final do jogo. O nosso objetivo continua a ser o mesmo desde o início, é lutar jogo a jogo, tentar fazer o máximo de pontos que conseguimos e tentar trazer a vitória ao Oliveira já no próximo jogo em Alcaíns. Pois é como disse, efetivamente nós estamos numa posição, numa luta que ninguém imaginaria que fosse nossa, mas estamos cá também por mérito. Agora, a equipa ainda tem muito a crescer. Aqui foi um grupo criado com jogadores que vieram contextos diferentes do que estão a ter agora, e eles ainda têm muito a crescer. Nós como equipa estamos a crescer e vamos continuar a crescer, mas o objetivo é sempre esse, é jogo a jogo, tentar ganhar os três pontos sempre. Estas últimas jogadores que vieram já nesta fase final vieram dar uma ajuda. Na altura tive a oportunidade de questionar José Marek, ele disse que era cedo, mas sabia bem os jogadores que tinha escolhido, o caso de Fernandinho, sim, Gonçalo e outros, acabaram por se mostrar uma mais-valia para aquilo que era a organização do Oliveira. Sim, claro, nós quando reforçámos para a segunda parte do campeonato, foi a pensar efetivamente nisso, no reforço do plantel, que faltavam-nos ali algumas lacunas. Nós conseguimos supri-las com a entrada destes jogadores, que têm sido uma ajuda fundamental.